Dá-lhe, Whatnot! Sabes, princesa, eu não sou um coelho comum. Não, não, não! Yo, cá vai disto! Apreciei! Sempre que eu apareço, fica tudo a olhar. O que até não é de espantar, este coelho não tem par. Consigo pôr a louça na mesa como malabarista. Pois se há comida por perto, amigos, eu sou especialista. Braços no ar, todos a aplaudir, eu sou o melhor. Sabem que assim não vão negar que eu sou o maior. O coelho premiado é o que eu sou. Coelho premiado e eu já cá estou. O coelho premiado, eu sei arrasar. Coelho premiado, eu sei deslumbrar. Está na hora do buffet. Um bocadinho de patê. Sou o rei da floresta, está bom de ver. Sempre tranquilo. Se tu me vires, vais dizer: ai, aquilo é estilo. Braços no ar, todos a aplaudir. Eu sou o melhor. Sabem que sim.